Salvador, boa noite, Santos 3152. Espero baixar pra baixo. Santos 3152, de pouso pista 10, vento no 60 graus, 1 0 mais. De pouso no 0, Santos 3152. Sigo 2, sala azul no meio, direita 211 no chão. Sou eu, 359958, estabilizado no localizador. Sim, já pode ter checado o sinal. O senhor travou 5598. Tente livre pouso, 160 graus, 8 oeste. Pouso livre, 958, solo aos 25, direito, 121 no solo. 121 ou no zero? Torre Salvador, boa noite, passei 2224. 2224, check train, ele pousa pista 10, vento 160 graus, meia dúzia anéis. Tá, baixado, travado, autorizado, pouso pista 10, 2224. Passarei no solo às 37 direita, pode manter me escuta alfa, chama antes daquilo para mais 3. Ok, direita alfa antes daquilo, bate o 3, passarei 2224. frequência ponte 3224. Autoridade, parte 3, atento sinalização. 2224. Salvador, muito boa noite. Eu vou no 170.0.0 pronto. Autorizado, alinha e decolar, vem Antônio 60 graus, 10 mais 1970. Ali decola para 10.0.0. O 1170 decola 46, controle 199 decimal 8. 198, uma boa noite, 1170. Salvador, boa noite, Gol 8, 68, no ponto de espera da 190, pronto. 868 atualizado, alinhar e decolar, 160 graus, 109. A linha decola no 0 gol, no 868. Decola 51, controle 19 decimal 8. 19-8, boa noite, muito obrigado, no 868. Gol no 098, aproximando o ponto de espera no 0 pronto. Autorizado, né, Matheus? Sim, Matheus, gol no 098. Livre decolagem 098, 160 graus, 8 mais. Gente, bom no 098. Torre Salvador, muito boa noite. Celta 3891 estabilizado, passando zona no ILS X-Ray. 3891, uniforme, trem checado final. Possível, reportará na corta final com chefe de trem, 3891. Voo 098, decola 54, controle 199, decimal 8. 198, gol 1098. Passando em Serra, abaixo travado, está 3891. Recebe pouso, 3891, 160 graus, 8 mais. Autorizado pouso, 190, está 3891. Torre Salvador, boa noite, é o gol no 972, GLS, na 10. Sente a tocha passando externo, tá checado. Portarei. No solo 58, livre direita, táxi me escuta. Alfa, chame antes da Juliette. Direita, Alfa, não se escuta? Afirmativo, pode manter minha escuta, chame antes da Juliette. Chame antes da Juliette, 3899. Sou João Serra, baixado travado, 972. Sente livre pouso, o vento no 60 graus, 8 nães. Livre pouso, 972. Tá 3891, antes da Juliette, ela se escuta. Cruzado esquerda, portão 2. Esquerda pro 2, 3891. Livrou, voo 9972. Mativo, seu solo 02, táxi não me escuta via Alfa, chamando esta Juliette. Alfa, Juliette, voo 9972. Oi, Salvador, boa noite, azul 4062, 4062. Ciente, o 4062, cheque trem, livre pouso, ventou no 60 graus, 8 mais, pista 10. Vou baixar travado, livre pouso na 10, azul 4062. Correu 3-2 pro nosso Datacan, tá aguardando no pátio aqui pra ingressar no Finger, pô, tá faltando o balizador. Tá ok, tô ciente. Problema resolvido aqui na posição 2, doutor Henrique. Muito obrigado, boa noite. Ok, gente. Manda Juliette, vou 972. Ciente, Alfa, Juliette, posição 7. Juliette, posição 7, vou 972. Torres, Salvador, boa noite, Serena 212. Serena 212, quantidade de aproximação, guarde autorização de pouso. Dá autorização de pouso, Serena 212. Atriado 62, solo auxiliado 5, livre direita, táxi e Alfa e caminhante da Juliette, mantém me escuta. Ok, na sua escuta, táxi Alfa, camarada da Juliette, 4062. Bom, tem uma posição aí pro voo 972, doutor? É a 07. 07. Está em obra? A princípio negativo. Obrigado. Meia 212, livre pouso, vento 1,60 graus, 8 mais. Livre pouso, senhor, 6212. Salvador, boa noite, Xanar 6258, Leste Tex 3110. 6258, aguarde autorização de pouso. Para autorização 6258, Xanar. É o Torre, é bom 972. 972, possível. Guardando autorizador aqui na posição 7. Ok, docente. Solo 07, livre direita e pode taxar a minha escuta Alfa, Kilo, Pátio 3. Sua escuta, livre direita, Alfa, Kilo, Pátio 3. Volta a chamada 258. Negativo, agora livre, vento 1,60 graus, 8 horas, 9 minutos, 5 dias. Livre, pouso 1,60, chamada 6258. Azul 4062, para ingresso na Juliette. 4062 e autorizado Juliette Portão 1. Juliette Portão 1, 4062. É 258, solo aos 10, direita, táxi na escuta, Alfa e chame antes da Juliette. Você escuta Alfa, vai chamar antes da Juliette, chame 6258. Você é 622, já está aqui. Autorizado, quilo, parte 3, atento sinalização. Atento sinalização para o parte 3. A posição é só com o pátio 3, o que é, não está designando a posição. A gente aí sinalizou chamando o seu lado esquerdo aí. É, Xanamea 258. 258, esquerda, portão 5, autorizado. Esquerda, portão 05, Xanamea 258.